semana passada dizia que o episódio do Tetem Amigos São era aquele que eu tinha feito mais acima da hora. Esta semana isto deixou de ser verdade. Este episódio foi gravado tão em cima que eu até me esqueci, depois de meses a portar-me bem, tirar uma fotografia aos convidados. É o episódio mais caótico que já fiz. É um especial que a Fetra Records, a editora portuguesa, com o Lourenço Crespo, que faz música a solo e toca com o M, o João Marcelo ao M, e a sério, tudo o que ele diz de ofensivo é gozar, gostaria de deixar isso bem claro, Francisco Correia, Smiley Face, e a Júlia Maria Reis, de Pega Monstro, cujo novo álbum Alfarroba é incrível. Além deles, convidei dois co-apresentadores, Luís Filipe Rodrigues, da Time Out e da Vodafone FM, que só fica uns 20 minutos, e o Pedro Rios, que escreve no Y e no Jornal de Negócios, entre outros sítios. Como sempre, não se esqueçam de subscrever, dar estrelas ou deixar críticas no iTunes, nem de partilhar o podcast com amigos. E é isto. É que eu sou muito polémico. Mas pronto, então, bora falar de outra coisa, que não é isso. Não, as polémicas do M são sempre interessantes, digamos, mas esta tenho de evitar. Diz-me o historial das polémicas do M. Não vamos falar destas, vamos falar das anteriores. Não há nenhum problema. Polémica do M. Odeio homossexuais. Odeias homossexuais? Não, era uma piada. Ah, então curtes bem homossexuais? Depende do homossexual em questão. Como é que é? Depende do sexual. Como é que é isto? Como é que é? Manel, está tudo fixe. Tudo fixe. Viste-me a ser vítima de um truque no outro dia. Está fã? Está fã? Sim. Apareceu uma. O que queres dizer? Em relação a. Sim. E ajeitar-me no meu sítio. No meu sofá. Mas estavas a falar de homossexuais. Sim. Sim, é um. Chamei-me homofóbico, se quiserem, mas eu odeio homossexuais. Pronto. Se quiserem, chamei-me homofóbico. Mas eu odeio homossexuais. Sabes que isso vai aparecer na cara. Sim, já. Yeah. Chego. Okay. Já achava que era o melhor rapper português de sempre. É verdade, tenho uns vídeos do M a fazer uma battle aqui na rua. Que está no teu videoclipe da Fetra. Yeah. Mas não está. Mas... não está completo, mas eu um dia de pôr essa battle. Com... Ganhaste? Ganhou porque. Por acaso ganhei, o gajo estava um bocado. O gajo vazou e depois voltou. Pessoal dos freestyles. Faz de rua. Freestyles muito. Eu gajo muito o circuito freestyle de rua. É verdade. Faz um freestyle, por favor. Não, o gajo perdeu, ele vazou, nós temos que ler um pussy e ele voltou e foi embora outra vez. Não. Por isso o M ganha duas vezes. Mas foste um beatbox, Chico. Eu não sei fazer beatbox. Não vai acontecer. Sabes fazer beatbox. Ainda é boé cedo. Pum, pum, tch. Tinha de haver alguém a responder. É que tinha de me pagar mais copos. Exato. Sim. Tinha de haver algum bife. Aqui não há bife nenhum. O Lourenço tem boé a ser o líder freestyle. Ninguém apoia o freestyle. Aí o Lourenço é o melhor freestyle. Não manda freestyle. O Júlio não? Eu acho. Não? Na altura havia mais apoios. Rio? Eu fui o M, o freestyle Luís do M. Luís Rodrigues. Luís, mandai que o teu freestyle. Aquela rima do... mandaste em tudo. Eu nunca mandei freestyle na vida e não vou começar. Comemos os queijinhos. Como é que era? Comer os queijinhos que comprámos em Barcelona. Não, em Espanha. Em Espanha, é. Comer esses queijinhos que comprámos em Espanha. A comer esses queijinhos que comprámos. É um bocado de carlão, não é? Mas bem, é só o que tens isso? Não, isso era oficial. Era o mandar um freestyle. Yeah. Depois, isto era o máximo. E depois tipo, toda a gente podia cantar esta parte. Havia uma fixe. Eu mando sempre uma outra bacana. Mas espera, o M foi mesmo bom. E tiveste uma carreira a tentar fazer rimas? É pá, late night, sim. Late night, drunk no bairro alto. Sim, uma carreira boa promissora. Ele é bem conhecido aqui à volta. O estilo... Estilo... E dois é tirado quando vê na rua. Exatamente. Os cães do bairro alto não suportam o M. Só de ouvir a cantar. Porquê que isso não está no YouTube? E a responsabilidade é claramente tua. Não, pode estar. É um dia e pôr. Mas quando... preciso que o M seja ainda mais famoso. Para a minha cena. É preciso. Porque a cena de battles no YouTube é grande. Ele quer vender ao É, mas ele ou vai aquele. Como é que se chama aquele concurso? Ele quer vender ao Tiano. Do Malabá, é o Knockout, não é? Liga Knockout. Aí, apanham o Ems na Liga Knockout, isso era incrível. Isso é incrível, mas acho que já não. Eles são guardas. Pias tudo, o Ems. Eu ia ficar com ele. O Ems não ia aguentar. Eu ia ficar tipo, então, olha aí a tua cena. É, é insano. Sim, aquilo é outro nível, é. E eu não admito que falem da minha mãe. Não parava assim. E dropavas o mic. Não gosto de mau gosto, desculpem. What? Desculpa, amigo, vou-me embora. Sim. O rapper já do bom gosto. Tentem lá, agora estamos já numa época em que o rap já não é bem assim. Lá fora já outras coisas. Coisas? Lá fora. Aliás, eu já estive lá fora com muita desta malta que está aqui hoje e nós. Qual é que foi a conclusão que chegámos quando fomos lá fora? Há coisas. É claro, nós de facto somos. Nós cá. Muito sim. E só quando vamos lá fora que temos noção disso, não é? Quão pequeninos somos, não é? Quando nos abrimos para o exterior, é que sentimos de facto a nossa pequeneza de. Lá fora há coisas. Isto é talvez. Não, a malta pensa que nós não pensamos na cafetra, mas nós temos muitas ideias. Nós temos muitas ideias, entre elas, nós todos já estivemos lá fora. E eu acho que isso é uma. Acho que isso se nota no vosso trabalho. No nosso trabalho. Sim. No nosso trabalho, acho que. Tu já lá fora? Eu nunca estive lá fora, por acaso. Era isso. E nota-se no trabalho dos. Não, mas eu tenho amigos, que me trouxeram fotos e vídeos do exterior. Assim, já conheci muito do exterior através de. E há o Google também. E há o Google, Google Earth. Olha, podes ver. Google Earth. E hoje Charles lá fora. O que é o Google Earth? Parem lá, o Chico nunca esteve lá fora. Exato, você falou. Nem sabe falar a língua que eu falo lá fora. Exatamente. Eu tento ser como vocês, mas. Eu fiquei na ideia do Luís que disse que este era o podcast favorito que eu tinha ouvido na vida. O Luís nunca ouviu um podcast na vida. Sabes? Então, eu também acho que não. Olha, eu ouço muito. É um podcast. Também acho que nunca ouvi um podcast. O Chico ouve, eu sei. Podcast. De onde é que foi um podcast favorito? Lá fora é muito grande. Quem é que foi o primeiro lá fora? É, lá fora. Mas para cá? Lá fora. Não, veio do iPod. Portugal nunca pegou muito. Quando apareceu o iPod. Até ao Rodrigo. Rodrigo, quem é que foi o grande primeiro podcaster? Conheces? Existe podcast. Estudaste um pouco a história do podcaster. Tu és um podcaster. Rodrigo é um podcaster. Podcaster famoso. Vais a programas. Em que és um podcaster famoso? Sim. Podcaster. Como é que falamos sobre ser um podcaster? Exatamente. Eu não tenho nada para falar, assim, eu convido-vos por aqui. Mas espera lá, isto não é assim uma cena muito informal. Não, mas tipo, uma coisa que falta nos teus podcasts não. É tu falares. Tu falas um bocadinho sobre ti. Não. A cena do Isto é uma conversa de café, é bem informal. Uma vez vi o Nuno Graciano a apresentar o programa da manhã dele, a dizer assim: vocês como sabem, isto aqui é uma conversa de café, é muito informal. E ele, enquanto estava a dizer isto, estava a ler. Ele estava a ler, ele próprio leu este texto e dizia: isto é uma conversa de café, isto é muito informal. Para deixar os convidados à vontade. Mas o Nuno Graciano é um dos grandes, sabes bem disso. Rodrigo, se calhar tens coisas. Tu podes vir usar com ele. Informal não quer dizer mal feito, não é? Não sei quem é ninguém. Nuno Graciano, como é que não sabes quem é o Nuno Graciano? É careca. É um careca do Correio da Manhã. É amigo da Maia. Mas é um mau apresentador da Manhã. É amigo da Maia. Tutu e Cor-de-Rosa, que fazia na SIC. Sim. É amigo da Maia. Ele apresenta o programa da manhã do Correio da Manhã com a. Correio da Manhã TV com a Maia. Yeah. Não sabes quem é? Não vejo o Correio da Manhã. Pronto. Ninguém vê o Correio da Manhã TV, acho que ele próprio não faz polémicas como eu. Tem o mesmo número de telefone como eu. Acho que ele tem mais. Ei, Jules. Eu adoro que fui o que ensinei que era o Humberto Bernardo, vocês não sabiam. Humberto, tu sabias? Eu sabia, mas confundi-o com. Ele sabia porque com aquele gajo da Sombra da Bananeira, que era o. João Gamboa. Exatamente. Primo do Marco Horácio. Confundia com o João Gamboa. De remoto? Sim, achava que era o mesmo gajo. Ok, não, o Humberto Bernardo. O M não sabia quem era o Humberto Bernardo. Cultura televisiva turca. A Sombra da Bananeira. Era um programa de verão que dava. Na SIC. Eu só me lembro daquele do Dado que eles estavam tipo. Esse do Dado. Dá-lhe gás. Yeah. Ah, o Dá-lhe gás. Dá-lhe gás. Do Jorge Gabriel. Jorge Gabriel, ok. Uma inspiração. Inspiração para o jogo, é verdade. My Angel Gabriel. Isso é o quê? Lamp. Lamp. Próxima versão do M. Lamb do verbo lamber. Acho que sim. Lamber. Lambe. Não, vocês não sabem quem é o Humberto Fernando. Pá, lamentamos. Ele lamenta em nome de nós. O Rio claramente sabe quem é o Humberto. Estou a lembrar. És o único nesta história. Nós fizemos a escova dentes, Teresa Guilherme e Humberto Bernardo. Os principais. Humberto Bernardo. Humberto Bernardo chegou para papar a Teresa Guilherme, certo? Eu acho que ela já poupou muita gente. Não sei se Humberto Bernardo. Humberto Delgado. Lindo. Eu por acaso, olha, tive um evento com a filha do Humberto Delgado, que foi muito interessante. Isso não é que o Humberto Delgado comeu a Teresa Guilherme? É. Ela era uma criança? Não, ela... Agora não começar polémicas, agora não começar polémicas. Já há uma pessoa a tratar das polémicas. Exatamente. Yeah. Pá, judeus. É, o que é que achas dos judeus? Não gosto de nada. Não... Pá, não é possível. Chamei-me antissemita. Isto é a minha forma de... Ao menos assumo. Na verdade, há muita gente que se esconde. Há muita gente. E tu, Chico, quem gostas? De quem é que não gostas? Eu gosto das pessoas e do mundo e de... Gostas de cães? Adoro cães. Mas gatos? Tu gostas de pessoas? Adoro gatos, mas sou alérgico, o que é uma grande coisa. Então gostas de gatos? Gosto de gatos, sim. Mas qual é o problema? Ah, só podemos gostar de uma coisa. Desculpa, não sou assim tão da internet. Só dá para gostar de uma coisa. Mas não sabia onde é que isso está escrito. Acho que é só o Luís que acha isso. Eu não acho nada. Não gostas de quê? Eu não acho nada. Epá, eu não empatizo nada com animais, man. Tenho bué medo de cães. Rapaz, eu também adoro gatos e também sou alérgico. Yeah, sou tipo o veggie que antipatiza com animais. É bué. Isto é o teu raro momento de sinceridade neste podcast. Yeah. Votas no PAN? Não. Não, pá, nunca na vida. É quem é que votas, é? Aí, bem, pai. Bem. Estamos tramados. Está serious. Epá, agora é que já não saímos daqui. Olha, era um pai que precisa de 5 episódios para falar disto. Vamos começar a falar disto. Não quer falar. Pá. Não se pode comprometer a dizer que vota neste ou naquele, depois os fãs dele ficam... desapontados. Claro, não, eu tenho uma... É isso, o meu problema. Ele tem um following no... A minha opinião conta, não é? Portanto, epá, não vou estar aqui a dá-la... Por favor, em quem é que votas? Não sei em quem é que vou votar. O M votar tem muitos fãs do CDS para ser. Se calhar ia ficar chateado se soubessem que ele não vota no CDS PP. Estás inclinado. Eu não estou a dizer que ele não vota no CDS PP. O M, sim. Pá, não quero dizer. Tenho bué amigos comunistas. Sem medo. Gostas de comunista? Eu tenho amigos que são. Eu tenho amigos que são. Sem medo. Comunistas. Não sei bem. Sabes, juro que não sei. Mas o Costa anda a conquistar. Mas em quem é que estás a pensar? O Costa anda-me a conquistar. Não te anda a conquistar. Não te anda a conquistar o Costa. Quem é que estás a pensar? Vamos falar todos. A mim, o Costa é um encantador. É um homem encantador. Eu implico com o Costa desde que ele, tipo, acho boé, irritou-me boé. Achei o gajo oportunista, não curti. E aquela cena que eu vi no Costa, gosto de perder um monte de merda. Ah, yeah. Não, mas eu adoro o PS, calma. Eu sou um grande. Eu digo isto porque. Não, o Costa vai! Fala de PS. O Costa adora a tua música. Sim, eu sei. Eu tenho o Costa à porta de casa, assim dia não. Eu curto bem a Lisa. Diz lá, meu, é o terceiro ou o quarto? Não vou dizer, Costa. Se eu não andar. Eu diz lá, a Lisa, meu. Porque ele mora em Sintra. Ele mora em Sintra? Ele morava em Sintra, não é? Não, mora, acho que na Avenida Liberdade. Pá, pelo menos então, ele tem ar de quem bebe uns copos e acha isso. Ele se candidatou à Câmara Municipal e ele morava em Sintra, acho eu. Mas, eu não sei onde é que ele mora, estou a dizer que ele O Costa não é um grande problema, não. Mas não é um grande fã teu? Pá, o que eu não curto é. É weird vocês estarem a falar nesse modo, não é um grande problema. Como assim, não? Sim. Mas a Júlia é uma visionária, ele diz que. Não é no futuro não será um grande problema. O que eu não curto é, tipo, ter um primeiro-ministro que parece um gajo, tipo. Yes. Do departamento das finanças da minha zona, tipo, onde tu vais perguntar informações sobre recibos verdes. São Sebastião. É, na verdade é na... República. Não, não, é na República, é na... Pronto, ah, bom. Avenida Fontes Pereira de Melo. Ah. Fontes Pereira de Melo. O gajo tem um ar mesmo... Como é que é ser Beto e viver na Fontes Pereira de Melo? Não sei. Eu não vivo na Fontes Pereira de Melo, nem sou Beto. Quem disse mais Beto? Ah, e agora? Tipo, a cena de hipster já respavalou, tipo, para a cena de Beto, é isso? É tipo, yeah, puta, eu não curto nada a Beto. É isso, é mesmo a Beto. Ninguém usou a palavra hipster aqui, foste tu? Usei eu, não, eu sei que uma cena. Uma cena, um gajo em Évora disse-me, puto, curto bem os teus sons e eu nem curto nada merdas de hipster. E eu fiquei tipo, ei, obrigado, meu, como, tipo, como é, tipo, se calhar sou hipster, então é fixe curtires a minha cena, tipo. Por acaso, o Évora para a semana. Vais? Tu tens que ir lá. Tu és, não é? Sou. Como é que é ser dono de um monte no Alentejo? É difícil. Como é que é ser um grande latifundiário no Alentejo? E acusar as outras pessoas de serem betas. Exato. Difícil. Fácil, okay, errado. Para mim é grandes problemas morais. O Luís Filipe é que é um nome de realeza. Não, não é Marcelo. João Marcelo. Marcelo João. João Maria Marcelo. João Maria Marcelo, vamos falar a sério. Marcelo João. Não, é um nome português. É um nome português, pá. É o nome português de Beto. Sou português, sou aficionado. O nome português de Beto Estoureiros. João Maria. Ah, não, também é de Merceeiro da Terra. Não há nenhum homem chamado Maria que não seja Beto. Zé Maria. Zé Maria, sou Zé Maria. Zé Maria, não é Beto? Pode ser Boé Pinto. Francisco Maria, não sou Francisco. De qualquer modo, eu não uso Maria oficialmente. Francisco Rafael. Ok. Mas eu venho de outras terras, o Lumiar e pronto. Tu és Francisco Rafael? Sou Francisco Rafael. Ah, é para ser mais difícil a discutir, mais fácil a discutir. Mas isso é um nome bem bonito, não, por acaso. Eu sou, posso. Tem fica bué, bem. Não sabia isto, sim. Eu bué... Francisco Rafael Pereira Correia. Isto é o melhor podcast da minha vida. E por isso não, vais embora. O primeiro podcast ouvir, tão bom. Tu nunca vais ouvir, como nunca ouviste nenhum antes. Tá, nunca ouvirás nenhum depois. Tem que ir ao máximo que ouviste. O podcast ao vivo é muito mais fixe. Tens de agradecer, tens de agradecer ao podcast. Espera. Tens dúvidas sobre letras do novo disco Pega Morto? Tens de eu gostava perguntar à Maria. Que dissessem todas as letras agora. Assim devagar. O Luís é aquela pessoa que achava que Alfa Clube era é o amor. É o amor em vez de. É o amor. Yeah, eu não pago por entrar no amor. Foi no concerto na Caixa Económica Operária. Eu não pago por entrar no amor. Eu não vou. É o amor. É o amor! É o amor. Ele não pagaria para entrar no amor, é isso? É, exatamente. Era a interpretação dele. Poxa, tipo, não, é o amor. Achava que era uma canção sobre prostitutas. Uou. É o amor, não paga para entrar. Uou. Então é uma canção sobre o quê? No disco, as lyrics. Ninguém me deu o disco. Deu. Ele deu 5 estrelas ao disco e disse que comeria o chapéu dele se houvesse um disco melhor este ano. Eu não tenho um chapéu. Mas já o chapéu foi ele vai chapéu. Comprar um chapéu para depois tirar um chapéu só para se houver um disco melhor este ano. Pá, eu ofereço o meu chapéu para o Luís tirar no caso de haver. Espera, estás a dizer que há um disco melhor do que o deles este ano? Não, se houver. Dou o meu chapéu empresto ao Filipe para ele tirar. Eu aquilo com algum medo. Para quê? Para comer? Mas agora... Ainda. Ah, não, para comer não. Pensei que fosse para tirar. É. Então, não gostas do disco ao Luís? Por isso. Não, não gostei muito. Já ouvi o disco? Nem quis ouvir. Eu ainda não ouvi. Eu ouvi só o single. Eu não ouvi, só curti o Mr. Bully. É pá, é incrível. Não curtiste, é igual. Eu curti a cena Storytelling. Não gosto, mas tipo, eu gostei. Eu gostei da história e tal. Eu gostei das músicas. Mas porquê que não gostei? Não gostei da mensagem. Tipo, é o Mr. Bullying. Vai ser o que ele era. Falta mensagem. Mary. Vai ser esse. Não, Mary, falta mensagem. Não achei nada forçado. Achei que ele estava assim numa onda mais história e tal. Achei bué da fixe o Mr. Bullying, sério. Não, eu queria. A sério? Que é para provocar. O que é que se passa aqui? Esta conversa paralela que eu não estava a ouvir. Hã? Nada, era o pai, uma cena à parte. Do Halloween? Não, dele. Ah, ah, ele está a dizer que o meu disco não vai sair este ano. Vai sair este ano. Eu adoro aquela do pão, olha, bebê, ganhei com a canção. É essa, até a gira, também gosto. Eu gostei bem que quando tu deste aquele concerto no Cusé, eu estava a falar contigo muito bem, estava a perguntar, até que vais tocar, não sei o quê, pensava que tu ias tocar um concerto de instrumental. Sozinho. Yeah. Com um Casio e loops. Eu pensava mesmo isso e tipo, ah, está bem, não sei o que, depois curti o ano. Eu também não ia gostar se fosse instrumental com loops. Ei, a boa é triste, falta boa música instrumental com loops. Podes fazer aí um apelo para as pessoas que ouvem para fazerem música de malta, se te estão a ouvir. Rios, fala por mim. Tchau. Tchau. Não tens mais dúvidas, Luís? Elas não dizem? Não dizem, tu perguntaste. Mas foi, meu. Eu não perguntei nada, mas não muitas vezes. Ah, eles tinham uma grande dúvida no fato que era. Eu não sei. Se era padre ou parva. Se era padre ou parva. Eu não tenho. Vai responder essa? Eu padre. Sei. É padre, mas eu não percebo de onde é que vem a dúvida sequer. É que se ouve. Exato. Vai-te embora, Luís, pá, não percebes nada disto. Eu tenho mais dúvidas, não me ocorrem agora, mas tenho. Há partes em que eu não sei o que é que vocês estão a dizer. Mas essa não é uma dessas. Não. Eu tenho lá a coisa, tens já o teu pé. Tens? Tipo, ah, que eu mandei. Grandão. Pode ser tipo na cena. Que eu preciso. Mas não conseguia perceber algo. E mais? E mais? Podcaster, bora aí. Eu estou a ser Pedro Rios para fazer perguntas sérias. Ah, ok. Ok. Se calhar, se calhar é o tempo do Pedro Rios. É complicado agora. É fixe. Porquê que é complicado fazer perguntas sérias? É a melhor ideia, porque pá, perguntas sérias sobre política e não tens prego. Tipo um atrasado mental a falar sobre política, seriamente. Mas não usas a expressão atrasado mental, acho isso um bocado ofensivo. Realmente. Pá, não queria ofender nenhum atrasado mental, eu estou a falar de mim, desculpem. Diz um parvo, um estúpido, um cretino, um idiota. Pronto, é pá, então, tive uma educação um bocado beta, idiotas. Percebes? De discriminação. Yeah. Pronto, desculpem. Fazes os teus problemas. Amigos. Amigos atrasados ou não? Que dúvida tens sobre o teu? Não tens dúvida nenhuma sobre o teu. São todos lindos. Não? Não? Gosto. Este disco não tem nenhuma chamada fétera, pena. Não. Lembrei-me. Não. Os putos também não tinha. Só alguns chamados. Todo mal precedente. O meu também não tinha. O meu também não tinha. Foi tipo o primeiro ano, não há sério. Não, mas o último CIS tem. O último CIS não tem. Não é o último CIS tem? Qual é que é? O último CIS tem. É o Gansi. Fétera não tem. É o Gansi que tem. O Gansi tem. Claro. Que é, mas não é preciso só, vocês fazerem só uma música chamada Fetra, cada banda fazer uma música suja, ou cada banda ou cada artista. Não é preciso nada. Não é preciso nada. Sim, é um não, mas as vossas regras rigorosas, mesmo rígidas. Tem que ser instituição. Yeah. Sim, nós funcionamos um contrato como os nazis. O não fez uma canção Fetra. O Em teve quase para sair quando fez um álbum sem uma canção chamada Fetra. Yeah. Mais uma grande polémica. Só uma vez na carreira. Não? Sim, mas já aconteceu. Uma vez na carreira. Ah, já, os próximos discos vão ter todos, tipo, claro. Tipo, não há uma condição de banda da Fetra ter uma música chamada Sim. Fetra. Tipo, oficializar que era, assim. Por acaso, que era por acaso nós recebemos muitas mensagens de hoje são o nosso projeto e nós, quando fizermos uma música Fetra, talvez vamos pensar no assunto. Nós, quando nos conhecemos, pá, assinámos a cena. Com, sangue. Cortámos a mão. Pá, vamos começar a editar álbuns, sangue. Não é? É, pronto, então... Tocar. Mas tu achavas que era uma condição para... Não, houve uma altura em que vocês diziam que era... Quer dizer, não sei se diziam, mas... Se calhar imaginaste. Se calhar imaginaste, mas saíram... Não, dissemos que tinha sido... Pai, três discos. É, teve graça. Very typical. Very typical. É isso, é um very typical. Tipo, foi... Não, é sério. E é boa ser das cenas mudarem, era boa fixe ter tudo na mesma cena. Até morrer. Olha. Um podcaster a abusar, a fazer das suas. Só citar uma letra. Não. Então, pois estás. É o nome do teu álbum. Eu não estava a achar que era uma letra, estava a achar que era o nome do álbum. Morrer. É a música que você volta. Sim, as pessoas não sabem, tens de vender o teu. A minha única tatuagem é o boneco do Chico no rabo. Qual na área direita? O da Fetra. Ah, sim, exatamente. Todos temos, aliás, não é só o M. É também a minha. E foi feito, assim, tipo, centopeia humana. Tipo, tatuador, pessoa, tatuador, pessoa, tatuador, pessoa. E no fim demos um i5 todos em conjunto. Com os rabos, doeu um bocado. O Cruz agora está a sentir-se tentado a fazer uma também, porque é fácil. Nós podemos aqui oferecer uma tatuagem feita pelo M. Eu posso tatuar, yeah. Espera, fazer um passatempo qualquer. A primeira pessoa que mandar um mail para algum lado. Yeah, a primeira pessoa a mandar um mail para o Rodnog e soltar. Duas palavras, M. Duas palavras, M. Uma frase gira com M, rabo, tatu, cafetra. Eu, por acaso, soube no outro dia que... Tem de rimar. O Agir tem aquela música... Espera, espera. O Chico vai contar a trivia. O Agir tem aquela música que é... Tatua o meu nome. E há... conheci o baixista dele que diz que há gajas que mandam mesmo fotos com Agir. Ah. Assim, escrito no rabo. A cena é que eu queria mandar uma foto ao Agir do meu rabo com essa tatuagem. Pois, mas soube que ele recebe imensas. Fogo. Já não ia ser verdade. Já não ia ser único. Ui. Isto deve ter sido mesmo bacana. Ficou fixe. Deve ficar incrível. O podcaster corta depois. Em que tempo é que aparece? Mais perguntas? Estávamos a gostar. Isto é muito formal. Outra razão pela qual te convidei, tu dizes que quando és os episódios do meu podcast, yeah, e que há mais do que uma pessoa a falar. São impossíveis de ouvir. Pois, ah, é, pois, também está a pensar nisso. Pois, exato. Mas aqui lá para nós... Nada, é, não é. Então bora fazer com o dedo. Digam os vossos nomes todos. Ah, esta voz. Uma hora depois. 27 minutos só. Para os poucos que não reconhecem a minha inconfundível voz. Tu vais ter trabalho a fazer aquela coisa de. Elas falam por esta ordem que costumas fazer, não é? Vou ter algum trabalho, sim. A Lourenço, o Emo, o Chico, a Maria e a Júlia e falam por esta ordem. Vai ser complicado para ti depois. Não. Não, o time vai ser o Lourenço. Como é que eu faço? Pois é, verdade. É só dizer nomes. Lourenço, sim. Fala. Ah. Lourenço, fala. Ah, esta voz é do Lourenço. Yeah. Esta Chico, grande voz. Esta voz é do Chico, obviamente. Jules. Jules e Reis. Ou Jowls. Jowls. Jowls. Porquê que mudaste? Porquê que era para fazer beat? Não sei, é uma cena diferente. E para fazer beat tens igual de nome? Não tenho, mas tu não queres correr o risco de fazer beats com o teu próprio nome, meu. Vais ter muitos problemas. Não, eu preciso. Sabes quem fazia beats com o próprio nome e ficou famoso? Okay. Kanye West. Olha. Ui. Ui. Pumba. Só me calaste agora. E o Zaytoven. Kanye. E o Zaytoven. Quem é o Zaytoven? É o seu próprio nome. É o Zaytoven. Zaytoven. É o nome dele. Zaytoven. Primeiro nome, Azeitoven. A outra é Eitoven Tuga. Há o Getoven. E há o Getoven também, que é. Que eu não falo. Rios também. Fever and Glory. Forever. A Maria, ainda não disseste o teu nome. Maria. Maria. Acho que é assim, se vai notar que és tu. Maria. Ah, mas isso já sabes. Supernatural do Santana, já sabes. O Vitinho, Humberto Bernardo, não sabes quem são. Supernatural do Santana. Pronto, já sabes tudo. Pá, desculpa lá. Tenho um amigo chamado Vitinho e tenho uma amiga chamada Maria Maria. Eu não tenho nenhum amigo chamado Vitinho. Vitinho. Tipo o Vito, mas... O Vito Rico. Eu conheço a Vitinho. Acho que não conheço nenhum Vitinho. O Vito Rico. Eu conheci o Vitinho. O Vítor, mas o Vítor não é conhecido como Vitinho. Mas pode começar a ser. Ah, vai começar a ser. Ah, é sim, mas acho que era fã do Supernatural do Santana, é isso? Pá, por acaso nem estou bem a ver como é que é essa música, mas lembrei-me agora. Não, não, é um disco do Santana de 1970. Ah, pois. Tem aquela malha do Rob Thomas, o gajo de Matchbox 20. A sério? O Smooth. Não estou. Nós conseguir... não temos cultura. Rios, canta aí, smooth. Não? Então. Não é, mas é aquela com o latino. Sim, pois há o Maria Maria. Não, o smooth. A smooth é com o Rob Thomas, que é o gajo de Matchbox 20. Matchbox Family. Era uma banda fundamental. Não conheces Matchbox Family? Matchbox Family. O Chico é grande fã. Não, era uma banda muito boa. E tem uma música com o Santana que se chama Smooth. Give me your heart. Just like the ocean. Forget about it. Ah, vê, vocês conhecem o Santana. Há um disco de Lonely Island. Eu gostava uma olha que é o Santana DVX. Acho que não gosto dessa. A ideia do Santana é ter botado uma marca de champanhe. E eles dizem, plus he teamed with Rob Thomas for a music revolution. Ok. Que é smooth. Well. Eu acho sempre uma piada essa linha, desculpa. Pá. Tu lá sabes, mano. Pá. Desculpa, o Chico disse que não gostava dessa. Está aqui o pessoal, mas sou um grande fã. A escrever linhas. Exato. Para virem-nos falar da linha... Dos Empty Islands, Bandatuga. Estás a tentar sempre polémico. Loops. Empty Islands, está fixe. Sabes quem é que eu vi no sábado? Quem? Chinchillas. Chinchillas? O filme Mandrix, quando tinha 15 anos. Ah, já. E que estava? Muito bom. Só estava a Mary ver, mas. És fã do filme Mandrix? Eu conheci um grupo de old ladies, todas arranjadinhas. Está fixe. As mulheres dos gajos. Melhor do que eu estava a esperar. Santiago do Cacém tem um hospital, não é? Tem um hospital. O que é que sabe mais sobre Santiago do Cacém? Tem lá um castelo. Não é no Cacém? Não é no Cacém. Foi uma surpresa bem grande. És um especialista em Santiago do Cacém. Tem um hospital e não é no Cacém. Acho que chega. Já podes escrever uma canção sobre Santiago do Cacém. Não é só Santiago. Pá, lamento. Pá, desculpem. Mais uma vez estou a discriminar. Mas estás polémica, normal. Sim, eu sou polémica. O que é que tu achas das pessoas que vivem em Santiago do Cacém? Odeio. Odeio. Não, gosto. É fixe. É, ainda tem arte de ser malta porreira. Pai, não conheço Santiago do Cacém. Eu não sei o que é que vocês Mas são. Mas são santiaguenses? Para mim, desde que sejam mesmo portugueses. Acabaste de ganhar um fã, chamado Mário Machado. Sabe? Marocas, se estás a ouvir esta coisa para ti. Marocas. Foi. Marinho era mais fixe. Acho que deixar de ser teu fã. Chamaste-me Marocas e ele disse, pá, não. Fuck. Ei, que merda. Agora vou ser perseguido. Foi o rei mais nazi. Curto da história. Pessoal, não se esqueçam, há bocado disse, odeio judeus e homossexuais. Portanto, e quanto mais português... Tu estás a olhar para o microfone. Eu olho mesmo para o microfone. E quem é que vocês odeiam? Pega morto. Ninguém. Aí é que tanga. Betanga. Digam lá, é público. Quem é que eles pegam morto odeiam? Assim? É isso, é que o M é mesmo capaz de dizer. Digam vocês, digam alguém que estão a ver toda a ver, o que é que estão a calar? Já está a pisar. Não, a Jules não odeia ninguém. A Jules não, eu é que odeio. A Mary odeia algum pessoal. Odeias o Chico? Odiar no Chico também odeio. Odeias o Chico? Achas? Não, ninguém odeia o Chico. Não há aquele ódio. Não conheço ninguém que odeia o Chico. Por acaso não, também não conheço. E ainda bem, senão íamos ter problemas. E o Chico também não odeia ninguém. Eu acho que não ia ter problemas. Aí é o Chico. Eu sei, não que é muito. Tu és adorável. Eu só odeio uma pessoa e não vou dizer. Não. Acho que já me conheceste, não era? Já conheceste. Mas pá. Eu já conheci. Tu conheces bem também? Eu conheço bem. Vocês conhecem todos. Isto é um mutual. O Chico me apresentou-me no outro dia. Sim. E depois disse-me: sabes aquela pessoa que eu odeio? Mas é mútuo, não sou o único. Acho que podemos acordar aqui que toda a gente odeia. Mas mútuo não é toda a gente odiar. Sim, mas eu sei. Mas... Eu acho que ele não te odeia, eu não odeio. É, eu sei o que quer dizer. Ele é o teu maior fã. Não. Não é. Ele adora Smiley Face, ele tem muita tatuagem de Smiley Face. Não. Eu sei o vício na rua, eu não sabia quem é. O gajo, pá, sei lá, pronto. Não é de só dizer. Está-se bem. Podemos avançar. Coitadinho. Podemos avançar, não é preciso dar. Eu não curto nada o gajo que trabalha na Caixa Geral de Alvalade. Olha, não curto nada esse gajo. Quem é esse gajo? Pai, é o gajo que me atende sempre na Caixa Geral de lá e eu não curto nada. Não tens Felizmente que ele esteja a ouvir isto. Não, ele não vai ouvir este podcast. Eu odeio mas não, pá, acho que não odeio o gajo, mas o gajo é tipo, não. Mal, o gajo não me curte. Diz lá a Mary, quem é que? É uma gaja da farmácia da minha zona que eu já chamei de puta. Ah, oh, mas não é. É uma puta pessoa. Não, ela é mesmo. Ela é uma. É mentária mesmo. É um idiota do caralho. Olha, mas em contrapartida, se fores à farmácia, que é mesmo ao pé da minha casa, são muita porreira. E ela, a senhora que é farmacêutica, está sempre lá a fumar à porta. Bué cigarro. Belo exemplo. São elas bacanas, fumam bué cigarro. Eu acho fixe. Acho que para ti, uma pessoa ser fixe tem de fumar bué cigarros. Não, não. Mas uma pessoa que eu não conheço e fuma bué cigarros, tipo, acho que está com onda. mas pessoal que não fuma também tem tipo mega. Mas mesmo. Sim. Espera, tu respeitas toda a gente. Quer fumo, quer não fumo. Não é um fator. Não, não, quem fuma respeita mais. Não é um fator. Foi só uma pequena descrição. E ela é porreira, é assim. Tem uma filha igualzinha a ela. E às vezes está lá dentro, a fazer trabalho de casa. Yeah. Então, espera, se tu conheces a farmácia ao pé de casa dele, porquê é que vais à outra farmácia? Não, nunca mais lá fora. Nunca mais lá fora. Na nossa rua tem boa farmácia. Às vezes vou só para picar a lady. Sim. Às vezes vou só para picar a lady. Não. Pens uma coisa qualquer elaborada, depois diz, ah, afinal, não quero. Tipo, tem heroína. E ela vai lá atrás ver se tem. Volta e diz, ah, pá, afinal, não tem isso. Ai, desculpa, pronto. Para acertar LOL. Para acertar LOL. Pá. Chico, o teu sentido de humor é incrível. É incrível. Ainda bem que tu fazes comédia para ganhar a vida. Pois é, é verdade. Yeah, por acaso, aquela cena do Aragão. Pá, aquela cena que nós fizemos está a mil fãs. Estás? Eu achei-me grande ator. Ficaste bonita, não? Já, yeah, fiquei bem bonito e atuei bem. Sim, pá. E o único comentário do vídeo é: é o M. Há um comentário lá. Eu não vi ainda, mas acho que foi aquela cena do apostador. Sim, sim. Pá. Tu nunca chegarás aos calcanhares de acting do Chico. Exatamente. Aquela parte em que ele está a chorar e que ao mesmo tempo. Não, isso eu já disse ao Chico e ao Aragão, que é a melhor cena do programa deles, acho que é o acting deles. Tipo, o acting deles é bom, mas o Aragão está uns furos acima. Ah, pois. O Aragão tem cenas. Ele tem mais anos de Chapitou que eu. Ele andou? Ele ainda. Sim, nós os dois andamos. Só que ele fez o mestrado ainda. Eu não. Mestrado. Tive que começar. Mestrado integrado. Exatamente. Chapitou. Não gosto com o Chapitou. Não estou a gozar, acho que eles fazem um ótimo trabalho e que se saíram de lá grandes talentos. Sabes quem é que o Nicole Brown era neste edifício? A escola de representação do Nicole Brown há muitos anos. Era aqui. Era aqui mesmo. E olha no que é que lá toda a gente dos Morangos com Açúcar? Toda a gente sabe. Olha, no outro dia, na rádio. Que era MVP ou não? Eu acho que era mesmo MVP. Agora acho que existe uma nova do Nicole Brown. Pá, não sei, não percebo muito disso. Mas lembro-me de ser aqui. E ponderaste vir aqui estudar. Sim, era o meu sonho. Era aprender a representar com o Nicolau Brainer. No outro dia na rádio do Ninho eles passaram a São Nicolau Brainer. Ah, wow. E era boé fixe, mano. Era fixe. Está grande abuso, meu. O quê? A música de passo. Ah, no outro dia foi à rádio do Ninho. E passaram a São Nicolau Brainer. Já não havia boé fixe. Estás impressionado com a tua própria música. Portanto, é isso que está a acontecer. Era boa, yeah, era mesmo fixe. Já não, isso é. Sim, às vezes acontece não ouvires a música e depois vais ouvi-la e... Yeah. E isso. Também acontece tipo... Sim, também acontece o inverso. Mais ou menos. Não, pá, nunca me aconteceu com o M, tipo, estar a ouvir e for tipo... Ei, man, bem. Acho sempre que está... O que é de casa? A do Sonic O'Brien é do Pai Natal. Não, isso não existe. Yeah, isso não é verdade. Gravações de casa. Não. Ei, a Mary, e que solo! Mary, tu mandas um solo... Não, essa é... Canta a parte, Coca-Cola mentiu. Qual é que é? Pá, não quero cantar. O pior é. Pior é a mensagem. Não tem, nós na altura ainda não tínhamos trabalhado a mensagem. E qual é a mensagem agora? Mensagem. Hoje em dia é uma mensagem antissemita, anti-homossexual, anti-Santiago do Cacém. E anti-Nicole Bryan. Sim, mas é uma mensagem forte. Não, mas a vossa mensagem é pró ou anti-Nicole Bryan? Pá, completamente ao lado de Nicolau Bryan. Completamente Bryan, só que é hilarious ser o Nicolau e depois Bryan. Não, não, não, eu só quero saber a opinião, eu percebi isso, eu só quero a opinião do Web sobre o Nicolau Bryan. É um dos grandes portugueses. Espera, tu és antissemita? Exato. Yeah, yeah. Pá, não tenho de dizer nada. Eu sou o Nico. É um dos grandes portugueses. Okay. Obrigado. É só dizer que eras antissemita, homofóbico, andavas a Santiago Cacém. Ficava estranho não gostares do Nicolau Bryan. É só isso que eu acho. Não, eu acho que é um dos... concordo com o Rios. Acho que é um dos grandes portugueses. Eu sou um grande fã do Show Nico. Foi ainda bem. Eu Show Nico. Eu Show Nico, exatamente. Não digas mal. Não, digas não, mas eu, abro parênteses, sou grande fã do Show Nico. E do Euronico? Euronico, ah, se calhar foi isso que eu apanhei em vez do Chonico. Euronico? Era aquele que tinha aquele... Se é mais recente ou não, o Chonico. O corrente dos piratas. O Euronico é pai de 86, é quando Portugal entrou para... E o... Pois, o Euronico deve ser mais recente. Ei, a sério, chamava-se Euronico? Sim. Euronico. Está boa da pressure, meu. Euronico, meu. Eu muitas vezes vi o Nico Obreira mandar uma piada, quando ele tinha aquele programa incrível, que era o Nico à noite. Chico, estava... Nico à noite. Desculpa lá, ouvi, Nico, assim. Sem usar de quem os teus pais conhecem perfeitamente o Nicolau Bryan. Não, de todo. Mesmo. Pronto. Desculpa lá. Acho que nem mortos. Desculpa lá. Acho que nem mortos. Mais preconceito. Nicolau Bryan, Nico à noite, estava a fazer o seu monólogo sobre uma piada qualquer. É aquela coisa de notícia, piada. É tipo, nos Estados Unidos, no exército, os gays, e para... Para as pessoas rirem, quando eu disse aos gays. Foi bom. Isso é humor de qualidade. É mesmo muito bom. E as pessoas riem. Depois diz, os gays agora querem entrar no exército, uma coisa qualquer, já não lembro qual era a formulação. Mas achei mesmo bonito ele parar só os gays, disse gays. E as pessoas rirem. Então, sabes, na comédia é preciso timing também, percebes? E aí funcionou. O gajo fez várias punchlines. E tipo... A minha irmã ri sempre com isso. Mas mais com a palavra xixi do que com a palavra cocô. Que idade é que tem a tua irmã? Tem 28. Está na idade. Sim, está. Não, não, não. Tá não. Dá espiada a certas coisas, não é? Está na idade. Mas se coisa que também aprendeste na tua vasta experiência em comédia portuguesa? O quê? O quê? Que é preciso ter timing? Claro, sim. É sempre preciso. Há regras. O humor tem regras. Quais são as regras do humor? A regra dos três, a regra. Dos erros. Dos R's. Os três R's. Toda a gente conhece os três R's de... Rir, rir, rir, meu. Não, não. Não, não. A cena é que a regra... É que a regra dos três R's do humor tuga é mesmo tipo reduzir, reutilizar, reciclar. Exatamente. Olha, olha, olha, olha. Pumba! Fogo! Insuportável. Ficaram com o momento do humor de João Marcelo. A seguir continuamos com o podcast. Até tenho a minha inscrição. O meta humor. Obrigado, Chico. Isso continua a ser a tua imitação, a imitação que tu fazes de mim? Não, a tua imitação é... Desculpem, gravei num café. O som está péssimo, mas... peço desculpa. Obrigado, Chico. Adoro sempre quando tu fazes essa imitação. Não é nada credível, é só... Não, não, é só repetir uma cena que tu dizes com a minha voz, que nem é. Eu reconheço-me sempre nessa imitação e acho que isso é o mais importante. Eu queria fazer uma compilação com... Eu queria fazer uma compilação com todos os momentos que dizes desculpem, o som está péssimo. Desculpem, começaram com desculpas. Não, mas eu por acaso, eu queria ter aqui um momento sério. Que eu queria mandar uma mensagem de ódio ao Chego, pá, queria mesmo... Pronto, ficar num sítio público. Uau, é sério? Uau. Moral, yeah, yeah. Eu acho que ele nunca vai ouvir isto. Por isso. Ele nunca vai ouvir isto. Mas será que ele ouviu o Das Amor? Não sei. Ouviu? É que se ouviu, não vai ficar nada contente. Pá, yeah, eu achei respect elas terem posto a cena. Como tipo, assim? No seu Facebook. Ah, sim. Achei fixe. Ah, então pá, se não vês um Facebook, podes ter... Uma página de Facebook. Mas é fixe. Por acaso é verdade, porque tu não... Porque a maior parte das pessoas... Ai. Desculpa, desculpem. A edição estava tão bom. Por acaso é verdade. Porquê que a maior parte das pessoas daqui de Pedra não têm um Facebook? Vocês têm agora um Facebook, mas é muito recente. É, sim, é porque eles pediam. Porque é a porcento da vida que se pediu. Pois, sugeriu. Eu tenho um, mas foi criado pelo Rodolfo e eu não meto lá nada. Ele é co-administrador dessa página. E eu nunca pus lá nada, tudo que está lá foi ele que pôs. E tu não tens também nenhum... E putas bêbadas também, não é? Putas bêbadas. Tu não tens? Tenho não, porque assim, tipo, começou com... Já, tens o teu pessoal. Não é preciso. É uma regra. É uma regra, é daquelas coisas que foi feita à mas tens falta de Facebook? Achas que eu devia... Yeah, achas que era importante para alguém? Tipo, achas que alguém fica assim... Pá, quem me dera estar agora a visitar o Facebook do M, meu. Eu acho que é só dera... otimizar a tua marca na internet. Ah, ok. Yeah. A tua brand. A tua brand. João Marcelo é a minha brand da internet. Eu sou internet famous. És? Não. Parece esse sketch do Chico. Verdade, não. Ah, e não foi a primeira vez. Ya, yeah, mas isso é a televisão. É, há boa gente a ver aí, tipo, os sketches do... do Chico. Yeah. Chico sempre, pá, Chico... A audiência sempre ali a bater. Yeah. E no meu... Pronto, o pico da audiência quando aparece o Chico. O mais engraçado sempre é o que eu entrei, não é? Exatamente. Yeah. Portanto... Qual foi o que ele entrou? Eu ainda não vi o novo e acho que não vi muito. Pois, nem sabes. Contas. Foi da semana passada. Sabes que comédia é sempre muito mais fixe quando tu contas. É, pois, olha. Esta se calhar até. Anedotas é um bom exemplo disso, não é? Quando tu contas anedotas, as pessoas riem-se mais. Acho que sim, e quando isto não fez sentido nenhum com isto. Quando anedotas que já ouviste é quando te ris mais. Acho que não. Eu há cenas que me rio sempre. Quando adivinhas a punchline. Por acaso há uma cena dos Lonely Island que eu rio-me sempre, que é o Throw It on the Ground. Isso é um. Rimo sempre com esse vídeo. O que me faz mais rir é a luta de mascotes. Eu curto Smells Like Teen Spirit de casa por uma pata. Esse também faz rir. Esse é brutal. Não estava nada à espera. Nunca viste? Já viste? É um gajo estar num gelo com uma pá e escorrega e o som da pá aqui no chão é tan, tan, tan. E depois tens o resto do som normal. Sim, tens. Tan, tan, tan, tan, e volta ao vídeo. Tan, tan. Nunca é tens de pôr na tua página. E related pô. Nesse vídeo vem um puto russo, pai de 11 anos, que canta bué bem Nirvana no Fator X russo. Ah, bem relacionado. Também é bué divertido. Acho que se notou. A única coisa relacionada com o comédia Smells Like Teen Spirit que eu me lembro é o Leandro da Alien Cavites tem um Smells Like Nirvana. Filmado no mesmo liceu onde foi filmado o vídeo e com o mesmo contigo. É pá, está a depression. Eu não sou muito fã do Weird Al. Ah, o Weird Al é. Há uma cena fixe do Weird Al que canta o genérico do Conan, mas com lyric. Ah, ele faz. Mas é aquela cena bem mal do Jimmy Fallon, não ouvir as músicas bem não ouvir. E ele mostra assim, tipo, é uma cena nova, é tipo, don't listen to this. Uma cena a assim. Sério? Wow. E é tipo, ele mostra assim um CD e tipo, dá um bocado da música e ele bifa, pirrisa, e o segundo disco que ele mostra é do Bangs, o Let Me Take You to the Movie Shore, e tipo, ele põe a música e está toda a gente a rir-se da música. Sério? É uma cena muito má. É super má onda. E o gajo respondeu. Boa, sério, já. Com a mesma música. Let Me Take You to the Movie Shore. Vai a música é fixe do Bangs e o Jimmy Fallon. Pá, e é essa a piada. Tipo, ele mostra o CD e tipo... Não, é uma pequena rubrica de é uma, e depois tipo, mostra-se um gajo. E agora bullying. Putos que ninguém curte. Está aqui este puto que ninguém curte. Não curtam este puto. E agora batam nestes putos. Sempre dizem mal de cenas vocês, pá, digam um monte de coisas agora. Bora lá à parte séria. Não, digam um monte de coisas. O que é que vocês gostam? Vamos fazer vamos dar a volta. Maria, o que é que tu gostas? Diz-me uma coisa que tu gostes. Cantos música, a curtir, televisão, filmes, banda desenhada, livros. Manda. Bad Girls Club. O que é Bad Girls Club? Olha, um reality show. Um reality show que está no Chico Radical. Não sei o que é, o que é que é? O Bad Girls. São strippers, não são? Que tipo de Bad Girls? Não são. Não necessariamente. Não, não é necessariamente, não é o requisito daquilo. Pensava que era o requisito daquilo. Parece, mas não. Estão só numa casa e a ver quanto tempo é que aguentam. Epá, e aquilo mesmo para o espectador não aguentas. Tipo, aquilo é... Que tipo de coisas é que elas fazem? Bater umas... Andam à porrada e... Sempre que chega uma miúda nova elas fazem bullying a essa miúda. Tipo, eu vi um em que chegava uma miúda nova e elas... E ela... Em cima? Da... Não, não, elas combinaram a não falar com ela. Yeah, yeah. Então ela estava assim a andar e tipo, olá, tudo bem? Isso acontece. E depois ninguém falava com ela e há um depoimento dela a chorar. Elas estão a tentar mexer com a minha mente, mas não vão conseguir. É fixe, é fixe. Mas tem alguma piada? Mas eu sou forte. Jules, vá, agora és tu. Acho mesmo interesting, não é só fã. Sim, sim, eu vejo também. Vejo o hardcore porn também. Nem nunca mais vi. Mas aquilo é sempre igual, então não vejo muito daquilo. Vejo 10 episódios. Hardcore porn, e... não. É pá, aquela. Hardcore porn, desculpa, enganei. Hardcore porn. Humor, ainda bem que ganhas a vida a fazer com ele. Pois é, é verdade. Volto a repetir. Estou rico, já. É pá, o hardcore porn. O que é que andas a ver? Hardcore porn. É pá, o que é que eu ando a ver? Pá, eu vejo. Ando a ver o Black Mirror. É sério? É sério. Mas não tem grande. Pois, isso não tem. Eu curto o Black Mirror. Eu curto da Jules a contar uns episódios de Black Mirror. Eu não sei o que é. Mas olha, eu não estava a dizer necessariamente televisão. Eu disse o que vocês quiserem. O que é que curtes, Jules? Eu ando a ouvir bem o álbum do Ian Tay, o Barter Six. Foi. Ainda está preso? Ou... O Yang Tug acho que foi preso. Ah, foi preso, foi. Suspeita. De terrorismo. Yeah. Ah, mas para controle online. Eles tipo, planearam. Yeah. Mas qual é a história? Eu não li o artigo. É isso. É isso? É o Yang Tug e o Birdman supostamente planearam matar o Lil Wayne. Ah. A sério? Yeah. Estou a falar a sério. Foda-se. Mas o Birdman continua a fazer um monte de dinheiro à custa do Lil Wayne. Que cena, não fazia ideia. Ele está em. Mas se calhar queria ultrapassá-lo. Supostamente. Ele está. Sério? Sim, ele está tipo. A manter o. A não deixá-lo lançar os discos. Está bem, mas mesmo assim, o Birdman é um dos fundadores da. Sim, ele ainda ganha com as outras músicas do Lil Wayne, claro, mas ele podia estar a fazer muito mais. Em todo lado tens putos pomboneiros de Young Money. Mas isso é o quê? Isso vês aonde? Isso deve render dinheiro. Isso é o que é vês aonde? O que é que é? Conta lá essa história. Conta-me lá essa história. Eu não percebo, o Birdman é um rapper tão talentoso. Aham, é. Sempre quando é featuring com ele, sempre é um contente. É um talento incrível, eu não consigo fazer bem. É difícil. Mas ele não está mal na primeira música do Young Thug. É quase 30 anos. Não, é bom, é bom. Não, ele não está mal. Ele não está mal. Ele não está mal naquela música. Não, é mais o som que é boa do que ele faz. Claro. Tipo, o T.I. está pior. Tipo, pois é, o T.I. está pior. Tipo, o T.I. faz o beat tipo desaparecer. E o Birdman nem por isso. Está lá. Eu curti o Way também dos clipes com o Birdman, que era o What Happened to That Boy. Estás fixado com. Sim, é a cena dele, é o gimmick dele. É o... Ah, é? Ele é um. Sim. Ele é um. Não conhece o trabalho. Eu também não conheço muito o trabalho. Repertório. Essa malha com o clipe é incrível, é para aí de 2002, 2003, não sei. Mas já ouviste o disco de Yerta? Não. Boa Fish? Barter Six? Não. Boa Fish? E tu, Chico? O que é que tu gostas? Pá, eu o que é que tu aprecias na vida? Eu aprecio muitas coisas. Estive a acabar a temporada de Children's Hospital, de série do Adult Swim, que tinha uma temporada para ver e vi tudo de seguida. Fantástico. E é fixe, mano. Não tenho mais nada para dizer. Vejam é Children's isso, Hospital. Ah, gosto de mais coisas, tipo, mas não tenho. Não, mas é só isso de dizer sobre Children's Hospital. Vejam. É giro porque é uma série que não aborrece, tipo, cada episódio ou é um episódio temático ou... É inconsequente. Tipo, sim, eles têm sempre um previously que não é do episódio. Aliás, eles têm isso no primeiro episódio e eu fiquei, saquei mal a série, tenho de ver o que é que está a passar. Mas eu curti bem quando eles fizeram aquela cena de ir ao Brasil e foram só tipo 4 e gastaram um orçamento da. Pois, isso é aquele. Não é do Radio Days, isso não é uma. Não, Children's Hospital, eles começaram há uma temporada qualquer em que eles começam a receber cartas que vão para a morada de Children's Hospital, vai que é no Brasil. Ah, sim. Então eles foram. Mas há um episódio. Só o David Wayne, o Rob Hubel e acho que o Rob Corddry, só os três, gastaram o dinheiro todo da temporada inteira a irem para o Brasil, gravaram uma cena de 40 segundos em que eles saem do Children's Hospital e estão tipo no meio do Brasil. E gastaram força. Mas há um episódio nesta temporada em que o Ken Marino, que é judeu, acho na série, também foi. Vai a um subúrbio em São Paulo, um subúrbio judeu. Sim, então é por aí. É por aí, mas isso é um episódio inteiro, não é só. Ok, mas nessa vez foi tipo gastar um orçamento da temporada toda só naquilo, naquela viagem. Ok, está bem. E tu, João Marcelo? Só vejo televisão há X anos. É verdade. E o que é que mesmo gostas de dizer? Conta-nos tudo. Tudo, tudo que dá, vejo Kestle, criminosas. Tu gostas mesmo de Kestle? Sério? É, pá, não é de gostar ou não, é. Não, não, é dar. A minha dúvida é como é que dá para gostar de Kestle. Mas eu já não consigo fazer essa coisa. Aquilo, pá, aquilo. Pá, pois. Sei lá. Eu curto, eu acho que nem foi feeling nada. Não, acho que o momento de desperdício nem foi feeling. O Kestle. Não, Kestle, não. Man, o Kestle, pá, é um mistério, no início não sabes, no fim descobre-se. É, pá, é um clássico de se curtir, mano. Menos criminosos. Menos criminosos. Menos criminosos é melhor do que Kestle, é só isso que eu estou a dizer. Mas o Kestle mesmo muito bom. É, eu sei. Tem momentos funny, tipo bounce, Kestle tem essa cena, é leve. Mas eu não papo muito aquela cena deep. Do Mentes Criminosas, que é aquela cena tipo assim, calma, ele é mau, mas porquê? Porque foi traumatizado e nós topámos isso. E depois, no teoria do rubber daqui. E nós estávamos a reparar hoje, eu e o Lourenço, que... Estás a falar de Mentes Criminosas? Sim. Sim. Que os gajos fazem bons juízes de valor, meu, em relação às pessoas. Mas assim, we gonna arrest this son of a bitch. E é tipo... Meu, são malucos, meu. Estão sempre a chamar-se a nova bitch. No Kestle não fazem juízes isso, de valor. Isso não cola com o teu antissemitismo. Estás preocupado com isso? Está bem, eu não posso não curtir judeus e ao mesmo tempo respeitar criminosos. As pessoas com doença mental. As pessoas com doença mental, pronto, tudo bem. Mas, yeah, pá, sobretudo, é Kestle... Mentes... Yeah, pessoal, era a gozar. Quando já ninguém está a ouvir. Era a usar. Eu não sou antissemita. Não, eu não tenho nada contra homossexuais. Desde que não se façam a mim. Não. Mas veja, é Kestle, Mentes Criminosas, segui Arrow. É sério? Sim, mas eu deixei logo. Do AXN. É o AXN, yeah. O que é que dá mais no AXN? Black ou white? Tu o white? Não, vejo normal. Só vejo o AXN normal. Não vejo. Yeah, eu não curto o black nem o white. Curto o AXN normal. O verdadeiro, o clássico AXN. O clássico. E. Pá, e mais? Caetano. Curtiu trans agora. Caetano trans? Yeah, anda a curtir bué, man, bué, bué. O quê, o quê? Caetano trans. Fã? E és fã? Sou fã. Ah, ok. Não, pediste, estou só a dizer, está a dar, não é que não vejo demora. Não gosto, mas está a dar. Fala mais sobre isso, Maria. É fixe? É brutal. O Herman. Yeah. Dizem que eu sou parecido com o Herman. M. Não consigo fazer esta. Herman. Não dá, não dá para fazer. Não dá para fazer o truque. Herman. Não. Pensava que serias mais especialista em trocadilhos, tendo em conta que ganhas a vida a fazer o Chico Munir, tal como Chico Munir, não. Está fixe? Sério. Não tenho mais nenhum com Chico, não. Com Chico. M. Também e não. Tu, com M à boés, estás mano. Aí calado. O que estava a ouvir? Ao contrário de sempre. É a questão do que é que. O que é que andas a ouvir? O que é que andas a ver? A ouvir, ver. A curtir. Ler. Fazer o que tu quiseres. Eu ando a ouvir Casey Musgraves, o meu vó. Oh, nice. É giro. Acho que é essa voz assim. É uma do country. Casey Kidd? Mas de agora ou? Casey Musgraves. De agora. É o segundo disco dela. Mas tipo Taylor Swift? Não, quer dizer, tipo se calhar tipo início de Taylor Swift, yeah. Mas tipo. Mas melhor. É boa fixe, eu curti. Tem boa singles. Mas o disco é um bocado chique, tipo, não dá para ouvir todo. Não tem nada de jeito. Tipo, não tem. Não é tudo fixe. E mais, não sei. Eu hoje saquei os primeiros dois episódios da terceira de Masters of Sex e fiquei bem entusiasmado. Eu não sabia que gostava assim tanto. Acho que eu gostei dos primeiros três de Masters of Sex, mas fiquei bem contente de já ter saído. Aquilo é uma novela. Pois aquele. Eu curto bem toda a gente envolvida naquilo, curto bem o Michael Chin e curto bem o Lizzie Kaplan, porque eles são bué da fixe, mas nunca tive grande paciência para... Eu só vi os três primeiros, mas fixe, é tipo Nip Tuck, só que mais fixe, é tipo aquele como tem a cena de roupinhas dos 60s Eu acho que eles não é muito fixe, mas depois, a maior parte das vezes, não tenho paciência para. É mais por aí. Pois, eu perdi a paciência com o scandal, isso deixa de ver. Scandal é tipo, pronto, é tipo Castle logo, ou menos criminosos. Não. Scandal é muito melhor do que Castle, ou menos criminosos. É porque tem mais Scandal até à morte. É tipo. Ah, porque ela é fixe. Pá, mas porquê que têm de defender uns a atacar os outros? Qual é o nome? Não podem curtir o Scandal e deixar o Castle em paz com o seu charme? Esse é o meu problema, é que eu acho que o gajo tem bom charme, o Nathan Fillion, e acho que o Castle não é. Ele está muito bem, ele é muito a porrer como Castle. Qual é a profissão do Castle? Ele é escritor, meu. Sim, mas... Okay. Querem que eu conte crime de cela? Crime de cela? Lembras-te do crime de cela? Tipo Numbers, que era resolvia. Crime de cela. Crime de cela. Ela escrevia romances policiais e resolvia crimes. Há uma longa tradição. Então pronto, estás a ver. Não, nem sequer tem por onde falhar. Já está mais que estudado, então está mesmo bem feito. Os erros dos outros não aparecem no Castle. São transformados em piadas. Nathan Fillion é fixe, em Firefly, em Dr. Horrible Sing-Along Blog, no Sliver do... Sliver? Não conheço Sliver. O trabalho do Adam Grant, sou só o grande fã de Kessler. Sliver, não Firefly. Firefly. Não, do Joss Whedon. É, do Joss Whedon, quase. Incrível. O que é que se passa aqui? Não conheço o trabalho, não aprecio, é isso. Elas estavam a sorrir de ti. Porquê? Porque... Vamos criar um beef. Isso é uma piadola. Assim o M já pode rapar, só ver um bife. Yeah. Viste freestyle, bora. E tu, Rios? Tu és o apresentador convidado, o que tu vês, outros, etc. Lês, pá, um livrinho para mudar. Diz só. Livrinho, que canção? Guimarães Rosa, à boia da tempo, não percebo nada. Vou ler o Fanny Alone. É muito fixe, não é? E as Vinhas da Ira, é muito chão. Yeah. Eu de livros a ler bem no Guimarães Rosa. Mas não podes dizer o que estou a ler. Estou a ler o Pain for It do Chester Brown. Ah, oh, nice. Começa com. Sim, tem prefácio do Robert Crumb. Ah, uau. E aquilo é bem fixe. É tipo. Começa com o gajo que vive com a namorada e a namorada diz: olha, arranjei outro gajo. E ele fica: ah, ok. Então queres que eu saia de casa? Não, ainda não sei muito bem se vai funcionar com ele, então podes ficar aí a viver durante um bocado. Então ele já não tinha sexo há bem de tempo e de repente começa a ouvir best sexo a vir do quarto ao lado, porque ele fica num quarto assim de hóspedes. E depois cada capítulo é uma prostituta, porque ele depois vai. Mas para o Chester Brown, qual é que é o I Hate Myself? Tem o Ed da Clown no Atlantis. O que é o I Hate Myself? Chester Brown é o gajo de Leaking, não é? Pois é, ele é o Chester, yeah. Mas ele é Brown? Esse Chester é Brown? Não sei. Estão no tempo alpado. Leaking para a merda. Yeah, leaking. Leaking para nós. Ok, como fãs. Só me lembro do Mike Shinoda e do... Mike Shinoda. Mike Shinoda tinha um projeto de hip-hop que era o Fort, não sei qual. Fort Minor. Jay-Z com um Linkin Park. 100% reason to remember the name. Eu esqueci que isso aconteceu, pô. Isso é tipo... Porquê? Isso é um marco na história. Agora é muito mais fácil, porque há boa merda do Jay-Z, mas na altura era boa complicado ter de lidar com isso. Para ele ter um disco inteiro com Linkin Park. Não suportava só Linkin Park. Só 6 músicas. Mas tipo, cada música só duas ou três. Quero que são duas ou três juntas, por isso pronto, pode dizer um álbum inteiro. Nós na festa de anos do lado. Sim, era isso. DVD, é porque ele vem com DVD. E então nós vimos o documentário e foi bem. É o pior clima. Foi mais fã. O pessoal gostou mais disso do que ver os Queen no Wembley Stadium. Yeah. Sim, foram todos os amigos. Gostou muito disso, tipo. Isso não foi fixe. Isso, isso é pior que vocês... também. Isso foi quando só eu dormi. Só porque o Women Rap sobre. Mas de resto ninguém... Tinha um live date. Era too much. Tinha a Madonna a cantar. Não, isso era no Live Aid. Yeah. Sim, eight. Mas nós vimos que foi o Wimbledon. Não. Yeah, nós vimos Queen no Wembley Stadium. Não, foi na mesma. Tipo, começou com GTA V, passou para a Queen e acabou com... Ou foi o contrário? Não, passou para Linkin Park. Acabou com o Queen. Quando fazem anos, juntam-se todos. Não, nós juntamos-nos todos para passar um tempo horrível. A fazer coisas muito más que ninguém curte. Okay. Oh, o pessoal curtiu de ver. Mas quem foi em Linkin Park então? Todos. Outrora. Não, não, alguém teve de comprar esse. É, o João Dória tinha o DVD. Não era o Abras. Ah, mas era, foi aliás, se eu em casa de foi o Abras. Mas também tinhas o. Eu tinha o Meteor. Tinhas o Meteor. O Meteor, era fã, ok. Sim, sim. O primeiro disco fazia sentido na altura. Horrível. É pá, eu devia. Essa tem que pensar. Não era possível. Mas explica-me, porquê? Pá, porque era aquele casamento perfeito entre eletrónica, rap e metal que estava. E white. Fazia sentido. O Mark Shinoda não é white, ele é mais alto. É meio. O rapper, como é que mas era só para não parecer muito esquisito. Eles têm mais um asiático. Eles têm outro asiático. Eles têm um asiático. Sim. Esse é o das eletrónicas, como está bacana. Yeah. Tipo, metem o outro nas eletrónicas. Tipo. Está um pouco uma onda. Tipo. Isso era uma música favorita quando tu eras rebelde? Claro. Ah, é. Continua a ser um rebelde. Tu? A little bit insecure. Yeah. Não, não, não. É a little bit. Não, a little bit of loneliness. A little bit of insecure. Tinhas uma pera ou não? Qual? Qual? Pera. Não, pera, acho que a essa altura não tinha pelo, não tinha pelo facial. Pera. Não estou a dizer mal de quem tem pera, estou só a perguntar se alguém tinha pera inspirado em Linkin Park. É só por isso. Ah, Linkin Park. Só a mosca. Ninguém tem mosca em Linkin Park. Não sei, mas podia ter. Chester não tem meio uma mosca. Uma moscazinha careca de mosca. Mas é. Vocês eram mesmo fãs de Linkin Park, é isso? Eu curtia no metal. Tipo, sim. E houve uma altura que eu curtia no metal. O quê? Tipo, Korn, Deftones e Linkin Park. Sim. Eu adoro que ponhas Deftones em New Metal. É, não é? É o único que é. Eu nunca curti Deftones e sempre dizia amigos que curtiam o que dizia. Isso é New Metal, eles diziam, não, não, isto não é. É prova qualquer género que pode ser fixe. É pá, sim, é assim. O máximo é um extremo de azeite. O gajo parece bacana, o vocalista parece que anda bacana. O Chino Moreno? Yeah. Também tem uma pera. Esse tem uma pera. Eu tinha boa culpa de ouvir, tipo, só via no metal ou assim, tipo, rap mais com tinhas palavrões. Tinhas culpado, sentias culpa. Yeah. Rap com palavrões? Sim, também, católico lá. Tipo, rap com palavrões. Pá, meu, fogo. Eu ouvia só, tipo, Phil Collins, Sting. Grateful Dead, ou não? É, em puto. Não, tu não ouvias? Eminem. Eu pensava que sim. Eminem ouvia, ouvia, mas aquelas mais sobre a mãe. Ah, Eminem foi. Mais. É, acho que eu curtia mais, as filmes de Eminem. Era... Eu não tinha coragem de ouvir aquelas má onda em que ele dizia mal de outros Eminem artistas foi o meu primeiro que eu gostava, como o Moby. Marshall Mathers. Eres fã do Moby? Claro. Sobretudo aquela mais conhecida que dava na RFM. A minha grande rádio. Foi isso? Não fiquei chateado, achava só tipo. Não sei, tipo, não fiquei tipo, não acredito que este gajo, meu, está a dizer mal do mal. Só ficava um bocado, meu, é preciso também estar a dizer mal de outro artista. O Moby está a ser um gajo boa fixe, sabe? Não, e tipo, os gajos diziam, pá, não curtia. O meu amigo, o meu melhor amigo da primária, só ouvia. Tudo tinha bué palavrões e dizia. Ele tinha aquele disco do Marilyn Manson, Smells Like Children. É, mas isso é bom. Pá, isso dava-me bué. Medo. Tipo. Eu gostava bué do Marilyn Manson. Tinhas medo do Marilyn Manson porque era uma música proibida? Sim, tudo o que tinha. Aliás, tudo o que tinha Parental Advisor para mim era tipo, esquece. Não... Tua mãe estava a cagar e tu estavas a minha mãe, eu. Não, mas eu uma vez comprei um disco com Parental Advisor. Querem saber qual? Qual? American Hi-Fi. Still believing when you say it's another perfect day. Another perfect day, yeah. A Lourenço também sabe a letra. Sim, ele canta muito. Claro, não está a ver. Leave it all behind. I'm falling off, I don't know why. Eu nunca ouvi American Hi-Fi na vida, acho que é essa? Só tem essa música Rios, conhecida. Rios, conta-se, Lisa. Mas é antes dos de popcorn. Como que seja um pouco Pá, já é um bocado. Pop punk emo dessa altura. Pá, aquilo está fora. Tipo, eles isso não é escolheram tipo, mal o timing. Não, acho que aquilo é pós. Aquilo era tipo outras bandas. Era só... tipo Simple Pós-Pop. Era tipo Simple Plan. Okay, só com um bocadinho posterior, então não bateu assim forte. Okay. Bateu cá em Portugal que essa música dava na RFM. Eu achei que os Simple Plan eram portugueses durante um bom tempo. Eu vi um videoclipe na MTV e achei que eles puderam um bom tempo. Thought that it was real, but I guess it's no big deal. A segunda liga de pop punk. Boa, é triste. Eu tinha medo dos Sum 41 também. Porque não, os gajos tinham um videoclipe com bonecos, assim que eu achava, tipo, destruía-me logo ali. Qual é o vídeo com bonecos deles? Pá, era, eles podiam, punham um monte de bonecos porreiros a fazer cenas bué porcas e não sei o quê. Não lembro que isso acontecia, sim. Ai, ai, ai, ai. Rios? Estudioso de pop-up? Também não lembro. Mas quem confia em todas essas coisas? Sum 41, lembro-me bem. Disseste isso com... Eu lembro-me bem. Mas isso já era mau, já era mau. Claro! Já era mau se tu... Acho eu, se... O Rio já era velho. Um bocado mais velho e pronto, não, já era um bocado neo-pop-punk, que é uma coisa altamente estranha. Aliás, pop-punk já é um bocado neo. Eles tinham uma cena mais metal que até tinha. Eu entendi, não é? E tu digo. Eu estive a ouvir Papa Roach. O que eu mais conheço é essa música. E tu digo. Não faço ideia. Eu estive a ouvir Last Resort. Suffocation. No breathing, don't give a damn. Have fuck. Para mim era damn. Tinhas a pessoa censurada, ok? Ou então, não, censuravas tu. Pronto. Talvez aquilo e pensavas, não, não, isto foi que é demo, claro. Era bué triste, meu. Eu era um puto moralista, meu. Estás preocupado. Com o Afonso. Não, não, estou achando. Já, o Afonso está a bombar, é o Afonso. Uou. Na bateria. Porque não sabias que o Afonso sabia tocar a bateria? Já, o Afonso, ele toca. O Afonso toca. Estamos a falar de um Afonso de Caladró. Afonso Simões. Só para fazer um plug ao gajo. De Galadrop e baterista português. E baterista português? Sim. Um grande português. Acima de. Pera, quem que fez? Nicole Brainer ou Afonso Simões? Dois grandes portugueses. Da bateria, não. Vou ter. Estive agora aqui as gravações do Nicole Brainer acima de. Pô, Nicole Brainer concorreu ao Festival da Canção, mas a cantar. Várias vezes. Foi o Senhor Contente. Pelo menos duas vezes. Não, não, não. Isto é outra coisa. Estamos a falar a final dos anos 60. Senhor Contente, Senhor Feliz. Senhor Feliz e Senhor Contente é meados dos anos 70. Estás a ver o Nicolau Brainer a tocar esta bateria. É verdade. Não, não, mas ele concorreu ao Festival da Canção. Tu tens vídeos, procura Nicolau Brainer, Festival da Canção. Há várias no YouTube. Eu acho que pelo menos dois. Posso estar errado e é só um, mas talvez. Quatro. Ele concorreu, ele cantou. Ele não cantava nada, mas concorreu. É verdade. Estou mais New Metal, bora. Ah, boa, bandas. Ele acabou de dizer Papa Roach. E vocês não. Como é que se chama Puddle of Mud? Como é que é? Ei, PLD! Puddle of Mud é não, isso é outra coisa. Com dois Ds, não é? PLD é o quê? PLD é no metal cristão. Pois é. Não, como é que era a música? Puddle of Mud. O Mud era com dois Ds, em vez de só um, não era? She fucking hates me! Outra, que era ele. Ah, é, e já sabes o palavrão. Pelo quê? O videoclipe é tipo ele dá seu filho. E está reminiscing. Ah, que horror! É o Mud. And everything's so messed up. Ah! And everything is so messed up. A chorar. Everything is so messed up. Bom, de todo o sofrimento do. Aposto na real. She's shoving in my face. Fogo, anda merda a pessoa com quem ele se cruzou na vida. É, claro. Tira tudo e ainda. Stained. Puma, mesmo na cara. Stained. Isso é o quê? Era que eles só tinham bolado. Ah, lembro-me de. Ah, lembro-me. Que havia uma vela a derreter. Ele estava tipo. Qual? Qual que é? Ei, mas. Stained. Sim, o gajo venceu o American Idol. Mas. Eu acho que é assim. Acho que isto é muito anterior ao American Idol. Era um gajo careca que era tipo protegido, Limp Bizkit e só fazia emboladas, acho eu. Não te lembras, tem. Também é cristão, é? Cristão. Também é cristão. Qual é que era aquela banda da música que o Sar pôs naquele vídeo? Que era de montagem de mim. Ninguém sabe? Não, não sei que ideia. Limp Bizkit? Não. Não. Era uma montagem? We're arms wide open. Querido, também é cristão. Ando das coisas. Querida é pós-grande cristão. Acho que ele se descobriu assim. Pós-grande, que é a pior designação de sempre. Vocês viram o Wrestling? Eu não. Pá. Havia. Wrestling. Tínhamos aqui um grande fã de wrestling que se foi embora. Qual é que era a música quando o Eddie Guerrero morreu? Havia, era uma música. Isso bateu um boé por acaso. Como é que era quando essa música? Quando o Eddie Guerrero morreu. Sério? Choraste? Fiquei, era o meu favorito na altura. Eu só sei que é o Chama Guerreiro, mas o Sénior. E sabes quem é o Chris Benoit? Hã? O Chris Benoit que matou a mulher e a filha e depois suicidou-se. Yeah, yeah, isso era. Acho que eu ouvi essa era, história. Era canadiano, era canadiano. Isso é muito triste. E ele estava muito com o Eddie Guerrero, portanto. Pois era. Quando assistimos a wrestling numa altura em que morreram como é que era a música do Eddie Guerrero? Não era Las Muchachas? Não, quando ele morreu. Pois, isso não sei. Ah, não era Three Doors Down, não é uma coisa assim? Pá, era uma cena without you, baby. Yeah, you're with... You stand with me in my dreams. Yeah. Pronto. Uma grande homenagem. Uma banda de New Metal, covers de New Metal. Era muito grande. Prova. Punha-se uma máscara, não dizias que eras o emo. Pá, não era por isso, tipo... Se fizesse, eu fazia. Pá, se fosse para fazer... Não, é só porque eu quero ir a esse concerto. Só eu não, a minha barba não liga aqui. Nesta zona não dá para meter a pera. Claro que dá, é preciso acreditar, mano. Achas que é o teu? Também me diziam, quando eu era miúdo, diziam que eu nunca ia ter esta ligação. Quando tu eras mulher? Miúdo. Fora. Quando eu era miúdo, diziam que eu nunca ia ter esta ligação. E olha, tenho. A sério? Sim. Mas eu estou a falar tipo há menos de 10 anos. Diziam que nunca vais ter esta ligação. Pois... Mas porquê que diziam? Não sei, mas de uma forma malvada, de nunca vais conseguir a barba. Não. Dizia o tempo, olha, se não tens agora, nunca vais ter. E tu choravas. A tua barba foi adensando lentamente. Ficando cada vez mais densa, tipo ao longo do tempo. Sim. Sem fazeres. Sim. Há quanto tempo é que não fazes? Eu não faço a barba desde o final de agosto. Acertei. Não, mas... A lâmina mesmo, sim. No final de agosto. Do ano passado? Do ano passado, sim. Como é que é possível? E fogo, e desde aí tens a parar. Sim, claro. Então, tu não metes uns cremes instante, também? Não. Metes uns cremes, não é? Um bálsamo, barba, sim. E o cabelo é o quê? Cabelo é como eu digo à minha avó, o cabelo parece assim quando eu acordo de manhã. Não, já vi outra coisa. Ela pergunta-me. Amanhã não. É sim, de manhã a gravar com ela. É com medo. Está fente. Está com muita classe neste. Está ótimo. Mas há boé barbas que cheiram mal, meu. Minha não. Minha cheira mal. Queres vir cheirar? Não. Eu acho fixe. Mas aposto que dizem que têm bichos ou não? Não dizem assim a gozar contigo? Não. Quando tinha o cabelo grande diziam? Que tinha bichos? Sim. Ninho de ratos, assim. Sim. Mas chamava o meu cabelo? Não. A paras à tesoura. Sozinho. Não, vou barbar que faz isto. Ok. Mas a. A pagar? Claro. No Restelo? Não. Fala-nos do Restelo. Onde é que é localizada a barbearia? Não, não é uma barbearia física. O barbeiro emigrou, eu já falei sobre isto antes. O barbeiro emigrou e vem cá 2 dias. Vem cá uma semana por mês e 2 dias corta o cabelo. Só que ele um mês passado não pôde vir e não sei onde é que eu venho. Não, mas está a falar. Não, também já falámos sobre isso com o Cão. Ele perguntou se eu era Mustafa. Ele disse que o Kim tinha-me recomendado o Mustafa, eu nunca fui. E ele disse que o Kim também tinha recomendado o Mustafa. Eu nunca cheguei. O Kim não me recomendou o Mustafa. Ok, então mentiu. Quem me recomendou o Mustafa foi Pedro Marques e Pavão no dia em que eu decidi não ter mais cabelo comprido. Lembro perfeitamente. Documentado com fotos. Tá. Documentado com fotos de antes e depois à porta do Mustafa. Já não vai do pente. Exatamente. E a barba também. Tal como eu digo, não é? Como diz o. Mas o M está a tentar voltar com a barba. Estou a tentar voltar. Pois era isso que eu tinha que perguntar. Isto está a voltar? Decidi no outro dia. Isto está quase a acabar, não se preocupe. Esqueci-me. Bora aos mãos. Pode acabar assim. Não. Escolha um sítio para jantar e depois acabamos. Momos? As pessoas vão se tocar. Manchis? Sim, Manchis. O que é Manchis? Eu não sei o que é um Manchis. São aqueles hambúrgueres de... Mas chama-se assim? É quatro Manchis. Tem hambúrguer veg. Não é muito fixe. Olha que não é muito fixe. Pois. O hambúrguer veg deles não é muito fixe. Mas podes pedir uma omelete. Não podes. Não podes. Mas, então vamos a outro. Mas podem-te oferecer a tu. Não, mas é na boa. Vamos lá aos Munchies. Deve ser muito giro. Uma loja de hambúrgueres. É, olha que tipo. Pá, podemos ir ao Munchies. Está bem, vamos ao Munchies. Não, vamos. Pá. Vou comer um hambúrguer. Também estou na boa. É mais barato. É mais barato. Foi, é o mesmo. É, o Munchies é do Porto. É mesmo. Boé, boé, eu curti boé. Boé, boé. Pá, supostamente as pessoas comem carne é guada fixe, o vegetariano. É, então, pá, mas... Meu... Não, então, mas siga outro... O meu não, é tranquilo. Fixe, fala-se. Tem batatas fritas? Tem. Então, isso é fixe. Se tem batatas fritas, já queres. Mas são bem fininhas, não são batatas fritas normais. Mas são caseiras, só que são como se fosse... Boa, boa, eu acho isso muito bom. Então, siga aí. Vamos aí, mesmo que seja mau, eu como esse hambúrguer vegetariano. Acho que não deve ser assim tão mau. É, pois, é só cogumelos lá dentro? Não, e corjeta, acho. E é mais barato? Mais barato? Não sei. Por acaso não é muito caro. É mais barato do que o normal. Então, está perfeito. Está ótimo. Tchau. Adeus. Tchau, adeus. Eu não sou antissemita nem homofóbico. Mas és um bocado racista. Esse é, por isso é que eu não estou tão à vontade. Não, não, é nada. Não sou, não sou.